Lança-chamas. Hard rock, heavy metal. A quente. Lança-chamas, boa tarde, até às 17. Melhor, até às 19. FM Estéreo da Comercial. Aos sábados. Crianças, chamamos ao início da edição de hoje, sábado, aqui no FM Estéreo do Comercial, até às 19. Emissão do 10 de março. Land of Freedom, Atomic Rooster. Álbum já publicado em Portugal. Esta é uma versão mais longa do single incluído nesse álbum, do genérico Headline News. Um clube de fãs cujo início se anunciou por aqui no Lança Chamas, e como já vai sendo hábito, desta vez de genérico Heavy Metal Fan Club, na Covilhã, 6200, Rua Conde Iriceira, lote 13, quarto esquerdo, Heavy Metal Fan Club. Daqui a pouco uma resenha por todos os outros que até agora, ou de que até agora temos conhecimento de atividade. Agradecemos também que, quando pararem de operar, nos avisem para evitarmos estar a baterem mortos. São as iniciais de hoje, Atomic Rooster e YNT. iniciais do Não Seja Mas de hoje, o YNT, genérico do álbum novo, título tema também, Mean Streak. Interessante para prato mais ou menos forte da edição de hoje, e saltando desde já o single ultimamente revelado e que nos parece o mais soft do material soft rock de que se compõem os novos Bronze. Álbum agora lançado na Grã-Bretanha, do genérico Taken by Storm, Bronze. Something tells me someone's haunting you. Danza, chama-se a passagem estreia de Taken by Storm, o álbum estreia também do novo grupo Bronze. In the Heat of the Night, segue-se The Cool Truth. Saudamos propositadamente e na primeira faixa deste álbum, a que inaugura o single mais corrente, Send Down an Angel. Se chama Taken by Storm, certos do álbum estreia do novo grupo de hard rock, como eles próprios lhe chamam, Soft Metal Bronze. E entretanto, antes de passarmos ao terceiro certo, uma resenha muito rápida dos 7 clubes que neste momento funcionam, ou para nós funcionam por conhecimento próprio, no nosso país. Exceptuando já o da Covilhã, que fizemos referência no início desta emissão e que é o primeiro situado fora do eixo grande da zona metropolitana de Lisboa. Heavy Alloy, na Avenida General Humberto Delgado, 149, Resto João Direito, 2700, Amadora. Telefone 940369, contacto José Luís, João, Zé Manuel, João Henrique. Metal Club, outro, apartado 1704, 1017, Lisboa, Codex, Pedro Jorge. Rock Rola, apartado 12670, Louros, Ricardo Jorge, o contacto. Legionários Danço, Rua Ceuta, lote 107, 3C, 2795, Linda Velha, o contacto é Henrique Rodrigues, Rock. Judas Priest Maniacs Club, a funcionarem já como a folha habitual, mês a mês, Praça Arturo Portela, 2 quartos esquerdo, 1500 Lisboa, contacta os Carlos Alberto, Nuno Martins, Aquiles Dias, E finalmente o purgatório do Heavy Metal, que tem também a sua folha nova, que inclui inclusive uma entrevista connosco, pequena naturalmente, e que tem contactos novos, Rua Heróis de Quionga, 60B, primeiro direito, 1100 Lisboa, Luís e Leitão, 823678. Ainda como chamada a vossa economia de meios, que desejaríamos o mais possível, também por economia de nossas dimensões, o Purgatório do Heavy Metal e o Judas Priest Maniacs Club estão a atuar cada vez mais em Tandem. Esperemos que outros se juntem à operação. O interesse final parece-nos ser o mesmo. Álbum estreia Taking Boston, que voltaremos ainda na edição 2 do Onça Chama-se, é afinal o prato mais forte desta nossa edição. Na próxima voltaremos aos pequenos programas especiais. Bronze Banda Estreante, onde tocámos já três temas em The Heat of the Night, The Cold Truth e um pouco mais interrompido este Night Runner. Para diga pouco mais Bronze no Lança-Chamas. Duas das nossas curiosidades possíveis esta tarde, por serem versões e por englobarem duas bandas do topo do domínio HRHM, os Whitesnake e os Iron Maiden. Whitesnake, um velho tema assinado por Little Willie John e que pela primeira vez conhecemos nas mãos, na música afinal muito capaz, dos Fleetwood Mac do tempo blues, Need Your Love So Bad. Whitesnake, Need Your Love So Bad, da performance especial de John Lord e David Coverdale. Tema incluído na face B do single estrangeiro Give Me More Time, que não sabemos ainda se está ou não editado ou irá ser editado no nosso país. De qualquer modo, também faixa bónus na cassete de Slide It In, relativo ao álbum, e na Grã-Bretanha, não sabemos também do estado da cassete no nosso país. A outra versão e a segunda curiosidade do Lança-Chamas de hoje, Iron Maiden lançados a uma missão quase impossível, a recriar um tema já pesado de si desde o original de Ian Anderson e dos Jethro Tull, Cross-Eyed Mary, pertencia ao álbum Aqualung. Chamas as duas curiosidades incluídas hoje entre a passagem larga dos Bronze, a que voltaremos daqui a pouco. Tiveram como linha comum a produção de Martin Birds. Desta vez os Iron Maiden, a face B de Trooper, Cross-Eyed Mary, versão de Ian Anderson e dos Jethro Tull. Outra particularidade, este foi single já editado no nosso país há alguns meses. Minutos para as 19, Lança-Chamas FM, estéreo do comercial. sábados 18-19. Hard rock, heavy metal, a quente. Há muito tempo que eles batem à porta do sucesso. A porta não se tem aberto. Chamam-se Stampede. E este é o título tema do álbum Hurricane Town. Foram os Stampede, Hurricane Town. Temos de voltarmos, entretanto, àquele que foi o nosso tema principal da emissão de hoje do Lança Chamas, voltando na próxima edição de sábado 8, aos pequenos programas especiais, ainda sem menção especial. Bronze, a banda estreante, curiosamente na própria etiqueta dos Motörhead e Girl School, que se chama Bronze. Estes com o E a menos no final. B-R-O-N-Z, Bronze, Taken by Storm. You're driving home in a downpour. minutos finais do Lança-Chamas de hoje, aos sábados 18-19, Hard Rock Heavy Metal quente no FM Estéreo da Comercial. Bronze, a estreia de hoje, Taken by Storm, e também para o final, Robert Plant, o seu segundo passo a solo. Agora com Jimmy Page e John Paul Jones, aliados a Albert Lee, formaram um trio sem nome, cujo álbum estreia, que infelizmente não toca por aqui ainda, se chama No Introduction Necessary. Lança-Chamas, boa tarde. Circumstance beyond my control.